capricha na sentada ela capricha. Taco, taco, taco, botação só na novinha. Taco, taco, taco, taco, taco, botação só na novinha. Taco, taco, taco, taco, botação só na novinha. Bota, bota, bota, bota, botação só na novinha. Bota, bota, bota, bota, botação só na novinha. Na sentada ela capricha. Taco, taco, taco, botação só na novinha.